Eu fui pesquisar na net que tipo de bolacha passatempo eu sou, e aí aqui tá. Aqui quem fala é Gabriel Sévila, e eu estou aqui com meus parceiros nessa empreitada de podcast. Um deles é William Gustavo, ou Gustavo William. Oi gente, vem descobrir com a gente qual Pokémon você é na cama. E também estou aqui ao meu lado, virtualmente, claramente, Victor Spulveda. Fala moçada! E eu nunca vi esses testes. E aí, pessoal? O tema de hoje era para ser outro, era para ser um tema mais próximo do nosso segundo podcast. Só que, por um acaso, a gente estava discutindo aqui o tema e surgiu essa pauta de responder um quiz dentro do tema que estipulamos primeiro. E aí a gente se empolgou tanto que a gente pensou, por que não continuar com o quiz? Esses quiz que a gente está completando aí, eles vão estar todos no link. Vocês podem fazer também com a gente, pode acompanhar na hora que a gente estiver no podcast. São links do BuzzFeed. E aí a gente resolveu fazer essa futilidade, mas a gente se divertiu muito e eu espero muito que vocês também se divirtam ouvindo com a gente. E por favor, façam com a gente também seu teste, opinem também a resposta desses testes, xinga a gente no Twitter, o que vocês quiserem. Mas o importante é que a gente converse sobre todos esses temas e discuta. Então, boa diversão para vocês e vamos nessa! Dupla. Eu sei, ó, dupla Ying Yang, manja. E aí eu arranjei um link aqui que eu vou mandar pra vocês. Tem dois, na verdade. Um é legal e outro também é legal. Eu tô em dúvida qual eu mando primeiro. Vou mandar esse aqui primeiro, porque eu sei que todo mundo gosta, que é Harry Potter. É um link de um teste. Tá. É o link do teste do BuzzFeed, que vai mostrar qual que é a nossa combinação de cada pessoa desse podcast de Comensal da Morte com um membro da Ordem da Fênix. E aí a gente pode fazer aqui junto, sabe, discutir isso aqui, porque eu acho totalmente evolutivo e muito plausível a gente fazer isso. Tá, beleza. Vamos lá então. Vamos lá. Respondi. Olha lá, o primeiro, a escolha é um feitiço. A gente tem 6 feitiços. Expelliarmus, Stupefy, Protego, Avacadrava. Nossa, Avacadrava. Eu falei Avacadrava, olha aqui. Que coisa louca, não? Avada Kedavra. Já começou bem. Impero e Crucio. Eu vou de... Cara, eu acho que eu vou de... Eu sou bem filho da puta, eu vou de Avacadrava. Eu vou de Protego. Se eu mandar Crucio, a galera vai me entender um pouco mal. Então vou mandar um Império aqui, porque... Não, cara, vai na sua. Querido, eu já fui na Avada Kedavra, meu filho. Você tá bem, você vai no Crucio. É porque, cara, eu gosto muito do Crucio. Cara, todo mas mundo o Império... tem que ser se entrega com o BuzzFeed. Não, eu sei, mas o Império... É que o Império, ele é mais útil. Eu acho que... O Crucio vai satisfazer meu coração. O Império vai resolver minha vida. É. Entendeu? Também você corta tudo já vai pro próximo. O Império, eu acho o efeito especial do filme muito bom. Que ele vira tipo uma maconhinha. A pessoa cheira o cheirinho da droga e fica... Eita! E fica loucão, né? Nossa, é maravilhoso. O Avada Kedavra eu não acho tão legal assim nos filmes também, não. Acho que nos livros o efeito bonito. É melhor. Ó, vamos lá. Eu vou de Protego, então, e é nóis. E outra, eu não gosto de Avada, porque se eu fosse um bruxo, eu ia ser um bruxo tão pica que eu ia achar deselegante usar Avada Kedavra. Não, eu acho isso deselegante. É tipo o Grindelwald. O Grindelwald não usa Avada Kedavra. Ele mata de um jeito, ele afoga. É, isso é bonito. Porque ele não quer. Não, é respeitoso. Sim, exatamente. Ele... Não, eu vou te matar do jeito inventivo. Vou ir lá e vou te jogar da porra do bagulho. Não fala desse filme não, senão já vou começar a ficar triste aqui, vai. Vamos voltar pra cá, ó. De qual personagem você gosta? A gente tem Dolores Umbridge, Argo Filch, Severo Snape, Gyda Dursley, que é a mulher balão, Rita Skeeter e Walter Dursley. E eu quero saber porque a Dolores tá aqui, porque ela é maravilhosa. Ela é uma cultura, vai tomar no cu. Eu odeio ela. Mas, assim... Não, Rita Skeeter, gente. Rita Skeeter. Eu vou falar uma coisa. No, o meu coração mandaria no Severo Snape, porque pra mim ele é o cuzão por mais tempo. Mas, pra mim a pessoa mais cuzona daí, no total, é a Guida, velho. Eu odeio ela, mano. Ela veio xingar meu pai, mano. Pra mim, na minha cara, assim, ó. Ah, é verdade, isso aqui. Eu também, eu vou na Guida também. Ah, eu vou na Rita. Mas se tivesse aqui, foi clube do Severo Snape, eu votaria no clube do Severo Snape. A Guida é aquela tia, nós estamos bom perder ouvintes que a gente não quer ter, então é aquela tia do Bolsonaro. Então é uma tia que a gente não quer ter. Exatamente. É, eu vou na Rita Skeeter porque eu não suporto ela, ela é muito falsa, ela é ridícula, sabe? Eu acho ela estilosa, mas... Mano, o que ela fez com o Dumbledore na história dele foi muita sacanagem, sabe? Eu fico muito em dúvida entre a Guida e a Rita também. Mas acho que pelo tempo eu vou de Rita também. Pra mim, o Snape é pior do que a Rita, porque assim, o Snape, ele é um professor que bulina as crianças, cara. Só que ele não bulina de um jeito divertido. Ele não bulina divertido, ele xinga a aparência das crianças, cara. E ele dá pra as crianças! Não é pras outras pessoas. É. Pra mim, cara, isso. Eu que gosto de ensinar, velho, pra mim isso é uma afronta, tá ligado? Só que assim, beleza, gente, a gente tá pensando de um detalhe. Nessa listinha, eu gosto dela, porque eu acho maravilhosa. Dolores. Ela torturou os alunos. E a gente tá tipo, o Snape, ele bulinou. Ah, não, não, a gente falou chama criança de feia. Mas tá qual é o problema? É que a Dolores, todo mundo odeia. O Snape, não. Tem uma galera que gosta. É uma questão de personalidade. Mano, eu já arranjei briga. A Ana, amiga nossa, é uma das pessoas que amo o Severo. Eu não consigo. Não, minha mulher gosta. A Ana é o Severo pra mim é 50-50, cara. 50%, 50%. É o que ele fez meio que pra mim cobre um ao outro, eu sabe? Acho que assim, Ele tem uma redenção pra não ser filho da puta. Mas qualquer um comer. Não, eu acho, na minha opinião, é o seguinte. Beleza, ele era do lado do Dumbledore, ele até fez o bem. Mas ele é um pau no cu, de primeira linha, cara. Isso pra mim é o que importa, tá ligado? Ah, eu acho, cara. Ele é meio agente duplo, ele joga por ele. Vamos pra próxima. Vai. Qual é o seu patrono? Ele é um cuzão, vai. Gato. Cachorro. Então, mãe, peraí, qual é o seu patrono? Que eu gostaria de ter? Ou que apareceu? É, não, é o que você é obrigado. Qual que é o seu do teste? Tu fez o teste do patrono? Puta, cara, eu não lembro do meu do teste. Você sabe que eu não lembro do meu. O meu deu uma lontra. Então bota de lontra, porque tem lontra aqui, ó. É gato, lontra. Cachorro, lontra, cavalo, fênix e viado. Eu vou botar o cachorro, porque desses daqui é o animal que eu mais gosto. O cachorro é top, né? Eu não acho, o patrono do Harry, o viado, eu não acho estiloso, eu acho bem estranho, sabia? Em alguns momentos. Sério? Cara, é... Ele padrando que foi um leão, tá ligado? É que é o meu pai, tá ligado? Então não tem como... Tá, em que lugar de Hogwarts você passaria mais tempo? No salão principal, no salão comunal, na biblioteca, explorando castelo, sala precisa ou campo de quadribol? Mano, sala precisa de longe. Sala precisa de longe. Porque, mano, ela ia virar tudo que eu quero, velho. Exatamente. Não, mas aqui, sei lá. Mas aí tem o quê de tudo que é precisa, não que quer. É. A gente vai saber aonde fica a sala precisa? Se tem essa opção. Eu acho que não deveria ter, porque não é todo mundo que precisa dela. Pode ser que você não precise dela e ela nunca apareça, então você não fica sem opção. Mano, tu corta o imagina, pé, eu ia passar, lugar. Eu ia passar e fazer, ó. Mano, quero uma sala que tá cheia de board game. Eu ia passar na frente e ia tropeçar lá da sala. Ó, ia entrar, mano, ia ter Board game lá, velho. Ia ficar jogando querer, querer não é precisar. É diferente. É verdade, é verdade. Tem esse problema. É, e eu votei na sala precisa, não consigo votar. Ah, consigo votar em outro, porque eu vou mudar a minha opinião e eu vou explorar o castelo. Porque vai que eu acho a sala precisa. É uma boa. Então eu vou mandar o salão comunal, porque o salão comunal da Grifinória é cozy. E pra mim isso importa. Cara, eu que sou da Sonserina, eu fico muito triste com o salão comunal da Sonserina, eu acho tão dark. É frio, mano! É frio! Parece que é molhado e frio ao mesmo tempo, eu fico, caralho, mano, precisava disso? Eu vou de campo de quadribol porque eu acho top. Mentira. Não que eu faça exercício, mas tu vai jogar? Eu vou de campo de quadribol. Não jogar. Eu vou ser treinador, qualquer coisa assim. Mas pra ser treinador, você tem que saber jogar, caralho. Não, claro que não. Não é porque você sabe dar aula. Não é porque você dá aula de violão que você é um puto artista, entendeu? Mas tu tem que saber, ué. Não, saber. Entendi. Só que é o seu ponto. Sabe que tem que jogar bola, é isso aí. Próxima pergunta. que aula você sempre mataria? Mataria, em defesa contra as artes das trevas, porque eu sou as artes das trevas. Depende, mentira, qual é a aula que o Snape ia estar dando? Poções ou defesa contra as artes das trevas? Poções, provavelmente, porque ele é um... Ele nunca se realizou na vida e só dá poções. Não, ele deu no último ano. Deu no último. Defesa contra as artes das trevas. Deu no último. Então... Eu só quero ficar longe do Snape porque eu não gosto dele. Eu vou no trato das criaturas mágicas também. Vocês são sem coração. Não, cara, você tem poções, feitiços, transfiguração e defesa contra as artes das trevas. Até isso. Eu mataria poções. Cara, trato das criaturas mágicas é muito legal, velho. Não sei. Eu era professor de trato das criaturas mágicas nos fakes de Orkut, então. As verdades, velho. Votaram o que então? Eu votei poções. Eu votei no trato das criaturas mágicas. Se tivesse oclumência aqui, eu colocaria. Mas oclumência é maneiro, cara. Adivinhação, né? Chama, não lembro. Qual Horcrux você gostaria de encontrar? Nossa, obrigado, nenhuma. O anel de Sir Volgaunt, o diário de Tom Riddle, a taça de Helga Lufflufa, o diadema de Rowena Corvinal, o medalhão de Salazar Sonsalina ou a queridíssima Nagini? Puta, cara, eu gosto de animal, então vou mandar na Nagini aqui. Eu vou de diadema porque é a pessoa que representa a minha casa. Mano, o diadema é aí pertinho, cara. É só. Ah, não, você tá no Rio, né? Eu nasci em diadema. Eu vou de medalhão. É mesmo? É. Você nasceu em diadema? Descobrindo coisas. Por isso que tu ia chamar o William! Caralho! Faz todo sentido! Agora a minha vida é uma verdade, né? Antes era uma mentira. Caraca, William. Tá, e por fim, qual é o seu filme... Qual filme... Caralho. Por fim, qual filme foi seu favorito? Quanto F? Harry... Prisioneiro de Azkaban. Não vou falar todos não, porque todo mundo sabe qual que são. Olha, aqui tem animais fantásticos e onde habitam aqui no final. Vamos lá. Meu já apareceu meu resultado aqui. Que é? Não, mas você votou em qual? Eu votei em Prisioneiro de Azkaban. Eu votei no Câmara Secreta. Vamos lá. Caraca. Que dividido. Vamos lá, vou começar. Nossa. Aqui. Eu não gostei do meu, porque eu sou bosta. Mentira, gostei. Mas não gostei do meu Começador da Morte. Eu sou uma... tirei Alastor Moody, Olho Tonto. Foda! É foda. Foda! E aí o Igor Kakarov. Nossa! Ele nem é comensal mais, velho. Casaca do caralho. Você viu coisas fora do comum, e essa experiência faz de você um covarde ou um guerreiro? Você aí, Will. O meu, eu tirei Fleur Delacour e Bartolomeu Crouch Jr. Dois mega... Nossa, dois bosta, mano. Dois Nossa, esse teste é baseado em bosta. Não, então, o meu... Ainda bem que eu deixei o meu pro final, porque o meu é muito foda. É, eu espero que seja, porque meu você Deus. Você é sempre subestimado pelos seus pares, as sempre prova... Ser excepcionalmente à altura da tarefa. Nossa, deu tem de porra nenhuma. Tá, você assim não... como eu, é um bosta. Parabéns. Eu sou um inútil. Ó o meu. Qual que vocês querem que eu comece? Qual que vocês querem que eu comece? Os dois são foda. Os dois são pica. Você fala primeiro que você tirou o Filch. Não, fala aí na ordem. Depois você fala que você tirou... Fala aí. Ó, meu membro da Ordem da Fênix é Molly Weasley, a mãe mais porradeira que já existiu. Ah, maravilhosa. Molly Weasley. Tá, valeu. E Bellatrix Lestrange. Ah, chupa, Gabriel. Caralho. Cadê? Mano, não, melhor não, que... Não, cala a boca. Não, para de mentir. Todas. Manda print dessa merda aí, duvido. Vai tomar no cu. Manda print. Mano, não, seu mentiroso. Manda, quero print, consegue. Eu vou dar um print aqui pra vocês, vocês não estão acreditando. Não, olha, não acredito. Não. Mandou? Mandei aí o print. Caraca, vai se fuder, velho. Mano. Sua dedicação apaixonada e quem você ama costuma ser o motivo pelo qual você acaba tendo problemas. Nossa, é totalmente verdade. Sua dedicação apaixonada e a quem você ama costuma ser o motivo pelo qual você acaba tendo problemas. Mas também é sua característica mais fascinante. Mano, nossa, palmas. Eu amei, eu achei sensacional. Transição! Gente, você galera que tá ouvindo esse cast, a gente vai estar com o link aí, tá bom? É só pegar o link, como é que é? No post. O link no post. No post. Dá e um page você... view pra gente lá. É, dá um page view, é aí, e que tá, podcast.blogspot.com, por enquanto. Depois a gente vai ter um .com.br, se Deus quiser, esse registro é nosso. É isso, né? Parabéns. Vamos pra lá. Gente. Quem vai... Escolha uma tigela inspirada em uma princesa da Disney. Cara, isso é complicado, porque isso precisa ter um visual. Mas só pra dar um panorama aqui, é tudo bosta. A galera vai fazer com a gente. Gente, olha a tigela. Olha a tigela da Mérida. Como que eu vou parar nessa porra? Ó, eu vou de Mulan, caralho. Porque a Mulan é top. Eu vou de Mulan também, porque é uma tigela que tá com armadura. É. Então, se ela cair no chão, ó... Não quebra. Eu vou de Cinderela porque já tem comida. É, boa, boa. Escolha um príncipe versão realista. Ai, meu Nossa. Deus. Que maravilha. Príncipe Eric, Flynn Rider, ou também conhecido como Luciano Huck. É, qual Hércules, é o nome em português? Não lembro. Vai. Luciano Huck. É, Príncipe Navin, Príncipe Philip... Elissa, eu falei Hércules. Ninguém se importa. Eu falei? Então, Hércules. Cara, eu vou botar o Hércules porque ele é foda. Porque o cara é saladinho, né? É foda, só que ele não é tão bonitinho perto dos outros. Ah, é que ele é um padrão um pouco fora. Ele é tipo o Aquaman. Só que sem barba. Que beleza, eu acho que ninguém vai ganhar do Lee Sang, né? Porque olha esse cara, mano. É. O desenho lá, ele é todo musculoso. Ah, gente, forte. Não. Eu vou no Príncipe Navin porque o cara gosta de jazz e ele é foda. Ele gosta de jazz? Como assim? É, não, não precisa ir o sapo, mano. O filme passa em New Orleans e é tipo jazzão o filme. Porra, é que foda. O cara eu vou no Hércules, eu vou no Hércules também. O cabelo dele tá bonito. Que você não tinha gostado do Hércules, caralho? Não, mas tá... Mas tá por que você não manda o Shang? O Shang é sua cara, ele é bissexual, é o único que é bissexual nessa lista. Não, mas é... Não tem interesse em oriental. Ah, vamos pro próximo. Mano, meu Deus, isso é indescritível. É indescritível, não dá pra falar. Cara, não tem como. Esse é muito visual, cara. Esse cara aí que vai estar aí. Por favor mesmo. Mano, faça esse teste. Se você tá ouvindo pelo app, você vai não vai estar vendo a imagem, não, porque a gente não tem app. Então entra na porra do post, dá esse page view pra nós e vê essa merda. Joga no Google, joga no Google. Que princesa eu sou? Eu não sei qual é melhor. É a melhor. Eu não sei qual é melhor. Qual é a melhor? Calma, deixa eu falar, eles não estão sabendo o que a gente tá falando, guys. Tá bom, gente, ó. Vamos lá, vai. Eu não tô aguentando. Mano, esse bagulho quebrou nossa concentração, velho. Ó, gente, lembrando, a gente tá falando de dupla, então tá envolvendo, tipo, troca de duas pessoas, dois personagens, então tá dentro do assunto. Vamos lá. Qual é a melhor troca de rosto? Ariel com o cara de Sebastian, Gaspar, eu não vou ler todos, cada um vota no seu aí. Porque eu já tô na Ariel com a cara do Sebastian. Lá atrás, aí. Mano, mas a Lilo é a sua boneca. É muito medonho, cara. Puta, não dá. Eu acho que eu vou na Lilo também. O Azimo do Esmeralda é muito bom. O Quasimodo com a cara da Esmeralda ficou parecendo o Zac Efron. Ficou. Não ficou? Eu tô suando de calor agora. Meu Deus! Ai, cara. Dupla de três. Então, pra mim é Ariel com o cara de Sebastião, com a Zima do Esmeralda e Lilo e sua boneca. Eu não sei. Meu coração. O que eu recebi aqui? Eu recebi alguma coisa. O que você mandou do William? Eu vou de. Gente, eu não sei. Eu vou de Lilo, vai. Porque eu gostei do título. Lilo e sua boneca. Porque é a Xepa. Mas vamos lá. Eu acho que eu vou na Lilo também. Porque Bora. Ela tá muito maneira. Qual Ariel é a mais legal? Ariel do Mar Aberto? Mano, que porra é essa? Ariel do Ártico, Ariel do Recife de Coral e Ariel do Fundo do Mar. Ariel do Fundo do Mar, por favor. Eu também acho, mas... Ariel do Fundo do Mar. Eu vou de Ariel do Mar Aberto pra ficar diferente de você. Ah, é verdade. Mas Ariel do Fundo do Mar é melhor. Mas tá mentindo? Escolha uma princesa da Disney idosa. É um melhor que o outro. Cinderela, Mulan, Ariel, Tiana, Bela e Jasmine. Mano, a Jasmine tá inteiraça, hein, mano? Ó, não é por nada. Eu achei que a Mulan ia ficar mais inteira. A Ariel tá parecendo mas a Jasmine tá inteiraça. A Sandra Nenberg com cabelo branco. É igualzinho, mano. Ariel tá muito acabada, gente. Eu vou de Tiana. Eu acho Tiana que eu vou de... Eu vou de Ariel, porque eu acho ela simpaticíssima. E você, Vi? Eu vou de Jasmine, mano. Jasmine forever. Tá inteiraça, mano, olha isso. É que eu já vi o próximo pergunta. What the fuck, velho? Esse é o melhor teste que eu já fiz na minha vida. Puta merda. Qual personagem de The Office fica melhor em sua versão Disney? Eu não vi The Office, então eu só vou pelos desenhos. Como assim, velho? Você não viu The Office, mano? Tem um episódio, você viu? Assista The Office, então, mano. Para tudo e assiste The Office. Depois mas os atores são bem famosos que estão aí. Eu já sei qual que eu vou. É, tá mesmo. Muito fácil esse. Eu vou no Stanley Hudson como a lagarta. Ele tá ligado. É o Stanley Hudson como a lagarta. Não, não. Cara. Eu vou como o Dwight Schrute como Cogsworth. É, mano. O Dwight Schrute, cara. Porque o Dwight... Ele é muito esse personagem, cara. Ele é muito, velho. Tá ligado? A Phyllis também. A Phyllis mas também é parecida. O Creed, não. Mano. O Creed como Ariel. What the fuck? Mas eu vou de Dwight, cara. Dwight é pra sempre. Ah, eu vou de Stanley só por causa da foto. A foto tá muito boa. Meu Deus, o gente. Jim, é um melhor o que o outro. O Jim é meu personagem favorito, mas... Ele tá muito... Normal, como ela normal, é. Tá, é. Escolha um filme de terror inspirado nas princesas da Disney. Não! Ariel! Mano. Puta merda! E o pior é que o tema do terror encaixa com o filme, cara. Sim, que total, sensacional. Total. Que sensacional. Mano, não tem como. Vai ter que ser Ariel desse, cara. Não tem. Ariel como monstro do Lago Negro. Jasmine como Regan de Ó, eu cliquei na Ariel e já saiu minhas duas princesas. E, mano, eu duvido que o de vocês vai ser melhor que o meu. Vou escolher Ariel. Eu duvido que o de vocês vai ser melhor que o meu. Ariel. Vamos lá, eu vou votar agora e eu vou de... eu vou de Jasmine, ela tá muito mais da hora. Como exorcista? Ponto, já apareceu a minha aqui. Quem vocês querem que eu comece agora? Eu só quero dar... Vou dar um spoiler, porque eu duvido que vocês vão ser melhor que o meu, de novo. O meu porque é. O meu foi sensacional. O meu é. Calma aqui. Mas, ó, eu não sei o quão sensacional o meu, eu não sei opinar. O meu é Shuri e Moana. Shuri? Sensacional, cara. Sensacional. É, a Shuri é a irmã do Pantera Negra. Ah, sério. Que divertido. Mano, não, o meu deu errado, por quê? Gente. O meu deu a Ariel, tipo... Só? É, meio que a Ariel e o monstro do Lago Ness. Não, não faz sentido. Vou fazer. Hã? Vai falando aí que eu vou fazer o meu aqui. Faz aí. Tá, então a sua dupla é qual? Shuri, a irmã do Pantera Negra lá. Sim, maravilhosíssima. E Moana. Porque como a Disney comprou a Marvel, então é princesa da Disney. Princesa, eu não tinha me tocado disso. Aí a descrição aqui, ó. Você é inteligente e uma guerreira. Sempre faz valer os seus direitos e não tem medo de desafiar a autoridade. Ah, que você guerreiro. É corajosa e um exemplo para os outros. Mano, palmas. Eu não vou bater palma porque eu tô puto com o meu. Mano, eu sou o rei dos testes do BuzzFeed, cara. Cadê? Tem um prêmio pra isso? Eu quero um prêmio. Peraí, deixa eu acabar com a graça do Victor, que eu tirei também a Shuri Moana, caralho. Vai tomar no cu, filho da puta. Ah, oh, a gente é tão lindo. A gente é irmão. Não, deixa eu contar o meu, deixa eu compartilhar minha indignidade. Eu tô na mesma dele. Você tirou Ariel e o Monstro da Lagoa Negra. Quem é Monstro da Lagoa Negra? Ninguém conhece essa porra. Monstro da Lagoa Negra? É o que você tirou mesmo? É. Mas o Monstro da Lagoa Negra é uma princesa? Calma aí, acho que tá aqui. Você e o Marcelo... Eu achei maneiro. Essencialmente, se os personagens de A Forma da Água tivessem um filho, e esse filho tivesse um filho com o Ariel, seria você. Eu não gostei, eu fiquei triste. É meio bizarro, você provavelmente ia gostar de comer gato. É meio assustador, se você quiser. Então, acho que é uma história mesmo, mano. Porque tá aqui, tipo assim, ó. Disney para maiores, Pequena Sereia e o Monstro da Lagoa Negra. Por José Rodolfo, acho que é tipo uma fanfic. É, eu sou filho de uma fanfic, obrigado. Parabéns. Então, Caralho, gente. Meu Deus, por favor, você que tá ouvindo, entra neste link. Você pode não gostar do seu resultado, pode amar seu resultado, mas puta merda, que teste. Compartilha com a gente. Tem lá no post, tem Compartilha! compartilha com a gente, manda lá, vamos bater papo, vamos conversar sobre isso. E se você tirou Ai. Ariel e o monstro do Lago Ness, cara, tamo junto. Foi mal, eu também tô triste, igual você. Fala mais. Se alguém conhece essa história da Ariel e do monstro do Lago Ness, Lago Negro, por favor, fala pra nós, gente, pra gente falar no É, eu próximo nunca cast. ouvi falar. E olha que eu gosto da Também Disney, tem não. algumas tatuagens da Disney. E eu nunca ouvi falar disso daí. É. E a gente descobriu que o cara do Forma d'Água é filho dos dois, então. Fica aí a curiosidade. Não, o cara da forma d'água é o pai, não é? Meu pai? Sei lá, já saí da página, eu tô muito Não bravo. sei, eu Já que saí. perdi. Eu tô puto. Transição! Transição! Próximo teste! Este é o jogo Transa Casa um Lata e eu estou em uma quinta-feira em casa, exatamente às 9h45, mexendo em quiz. Ok, vamos lá. Imagina se a Esse sua é o mulher jogo. entra na sala agora e vê você fazendo isso. Como você ia se explicar? Querido, ela tá aqui no sofá, meu filho. Eu estou na sala, mesa, sofá, ela. Tá. Então tá tudo em família. Tá Beijo, Ju. ótimo. Manda um beijo pra Ju. É nóis, Ju. Então, te mando um beijo caso você esteja acordada. Ela está acordada. Esse é o jogo Transa Casa ou Mata mais difícil para os fãs da Disney. Pra quem não sabe, o jogo Transa Casa ou Mata é isso. É o que a palavra fala. A gente vai dar três personagens, três personalidades. E aí a gente tem que distinguir qual transaremos, casaremos ou mataremos. Ok? Então o primeiro que aparece aqui na lista é Gênio do Aladdin, do Aladdin. Rei Tritão de Pequena Sereia ou Fera da Bela e a Fera. Mais. Com quem vocês transariam desses três? Cara. Com Tritão, oh, fácil. Rei Tritão. Rei Tritão na hora. Tritão da hora Eita, pra caralho. Cara. Então, mas ele é rei, cara. Ele é um cara bacana pra casar, tá ligado? Ó a barba Eu desse pensei maluco. Também. E outra, vocês têm que Ele pensar é velho. que vocês vão Ele é velho, vai matar morrer. Ou a fera ou. Ah, eu mataria a fera porque eu sou o Gaston. Então. Ah, eu, claro. Cara, Vai lá. Eu Mataria a acho. fera. Eu acho que eu transaria com o gênio, cara. Porque, Não, mano. Se você casar, você vai transar com ele. Não, mas, cara, ia ser um bagulho transcendental, velho. Porque ele se transforma em um monte de coisa. Não, Imagina, mas você pensa, tá lá pensa e nisso. tá se transformando em um monte de coisa, velho. Não, mas pensa assim, ó, Mas se eu casou, você tá transaria. comigo. Eu transaria com o Tritão, porque ele é mais. Tem um sex appeal e tudo mais. Casaria com o Sim. gênio, porque ele é muito engraçado. Você quer uma pessoa engraçada do seu lado? E mataria Mas a fera, porque ele é chato. Pô, eu gosto da fera, mas eu sou o Gaston, então eu tenho que matar a fera. O Rei Tritão é tipo o Aquaman grisalho, né, gente? É o Momô velho. Eu casaria é o com o Rei Tritão, grisalho. Porque eu queria ser uma rainha aí de boaça. É, então ele vai morrer eu vou transar rápido, com o gênio. É herança rapidinho. É, pô. Você vai boa. Transar com o gênio. Todo mundo matar a fera, hein? Coragem. É. Eu vou transar com o gênio. Eu transo com o Tritão. Tá. Então vamos arrumar isso então. Tipo, eu, Gustavo, Tritão casou. Gênio transou, matou a fera. E o Victor. É o contrário Não. de Tritão e Gênio. Não? Isso. Tá É, eu transei com o Gênio e casei com o Tritão. Tu transou com o Gênio, menino? Como foi? Transei com o Gênio. Porra, foi. Pô, American Gods, hein? Tem uma cena maravilhosa. Não, tem uma cena muito Sim. boa de Mas, sexo. Ó. Cara, eu peguei. A porcentagem Oi? Do Gênio aqui foi bem baixa, hein? Então, também. O Victor tá errado. O Victor tá indo no. A gente, a Chu tá aqui atrás. Quer falar alguma coisa? Fala aqui, aqui, pode ó. Falar, Dá tio. Sua opinião, já Traga que você... tava dormindo. Tio, tá sem fone de ouvido. Pergunta pra tá Ju aí. Aqui, ó. Quem você transaria? Quem você calma aí, mataria? Calma aí, vou chegar. Aqui, ó, peraí. Tá ó, aqui quem está aqui, que tá falando aqui, é a mulher mais hermosa do Brasil, não é mesmo? Senhora Sévola falando aqui. Ai, Miss Sévola, tudo bem? Vamos lá. Ela vai entrar aqui no jogo. Ai, mano. Eu caso com o gênio, transo com o rei. Por quê? Não, não é igual simples assim. Não é simples assim, por quê? É, você tem que explicar por quê, você não tem que só Sim. chegar falando assim. É. Eu caso com o gênio pra ele realizar todos os meus desejos. Ah, você já casou, querido. Ah, eu ia falar isso também. A fera, porque, não gosto dela. Então mata. E o tritão é sexo. Mas você já pensou como você vai matar a fera? Que é um pouquinho treta. Ah, não tá pedindo como. Mano, É pedido, você fala que vai matar, a pessoa some, evapora. Vocês viram as estatísticas? Você acredita que 52% mataria o gênio? O povo não sabe o que é diversão. Gente, não. Caralho. Aí eu botei gênio por isso. Eu botei gênio sem querer aqui. O fera tá com menos. Caralho. Gente, as estatísticas não mentem. Tá lá, Aladdin versus Hércules. Nossa primeira participação, hein? Ó, oh, é verdade. Best participation. Vamos lá. Aladdin, Tarzan e Hércules. Ó, é pra mim. Tá claro. Não sei. Pra mim, não. Não, não sei não. Ó, tá bom, ó. Matar. Eu acho que eu mataria o... Não, eu acho que eu mataria o Tarzan. Por mais que ele deve ter um sexo selvagem e tudo mais, eu acho ele meio inútil. Eu mataria ele. Eu acho que eu mataria o Aladdin. Eu também acho que eu mataria o Aladdin, cara. É porque assim, eu consigo pensar em matar o Hércules se o Hércules for aquele Hércules do God of War, por exemplo. Que a gente mata ele com para... porrada pra caralho na cara dele. Ah, cara, eu tenho uma tatuagem do Hércules, né? Eu caçaria como eu faço. Eu mataria o Hércules... Eu acho que eu mataria o Hércules, porque o Hércules me lembra muito aquelas bichas padrão. Gente, as pessoas vão odiar tanto, gente. Calma, gente. Eu não tenho ódio por bicha, tá? Eu amo bicho. Se for o Hércules, quando ele fica bombado no começo, eu mataria ele porque ele é muito cuzão. Mas no final ele é muito gente boa. Ele faz tudo por amor. Cara, eu casaria com o Hércules por causa do jogo de PS1 do Hércules, que era sensacional. Mano, eu tenho uma tatuagem do Hércules no meu braço. Puta, o jogo de PS1 do Hércules era maravilhoso. Right? Puta merda. Nossa, eu lembro... Ai. Então, ó, eu transaria com Tarzan pelo sexo selvagem, me casaria com Hércules e mataria o Aladdin. Cara, eu transaria cheio com Tarzan. Eu acho que eu vou na do cu, hein? Porque, puta, o Aladdin... Ah... Eu mataria o Aladdin pra ficar com a Jasmine depois, tá ligado? Não, é que o Aladdin é meio sonso. Eu transaria com o Tarzan, eu casaria com o Hércules também, e eu mataria o Aladdin. Cara, 46% mataria o Hércules, mano. Cara, eu acho que eu tô com vocês também, vai. Vocês como me convenceram. Aqui no Estatística está como? A galera transaria com o Tarzan bastante, hein? Quer casar com o Aladdin e quer matar o Hércules. Não sei, gente. E matar o Hércules? A pessoa quer matar o Hércules. É, não faz sentido. Ah, o Hércules não passou na cabeça de matar ele. Passou. Vamos lá. Tá, vamos pro próximo. Esse aqui foi muito difícil. Manda casomada entre Rapunzel, Cinderela e Pocahontas. Cara, a Pocahontas é foda, hein, mano? Eu acho... A Pocahontas é sexy pra caramba, gente. Então a Pocahontas total, é sexy pra total, cara. Não dá. A Cinderela pra matar, porque ela tem muito brilho. E a Rapunzel é maravilhosa. Eu acho ela simpaticíssima, então eu casaria com ela. Sim. Puta eu cara, não. Mas eu acho que eu casaria com a Pocahontas, hein, velho? Porque eu gosto de mulher mais forte, assim, tá ligado? Uma porradeira. Ah, ela é eu acho que eu transaria com a Rapunzel, transaria com ela, me casaria com a Pocahontas e mataria a Cinderela. Eu tô na do Gu também, velho. Sabe por que eu não casaria com a Pocahontas? Porque eu não suporto o filme dela. Eu acho horrível. Então, por isso que eu tô só dançaria, porque eu gosto muito mais da Rapunzel. É o que eu... A Rapunzel é fofinha e tal, mas é que eu gosto, sei lá, cara. Eu vou de transar com a Rapunzel, casar com a... Caralho, eu cliquei errado! Eu cliquei errado, Rapunzel pra casar também. Eu casaria com a Rapunzel, tá ligado? Mas eu casaria com a Pocahontas e eu mataria a Cinderela. Nossa, 62% mataria a Cinderela. Eu ganhei, gente, ó. Tô mais parecido com a galera aqui, ó. É mesmo. Caraca, a Pocahontas tem essa piolha, hein? Ela tem um lábio carnudo, tem várias coisas, né? Uhum. Próximo, cadê o próximo, gente? Ixi, eita, já sei. Raia, Malévola e Úrsula, vamos lá. Cara, eu já sei. Eu já casaria com a Úrsula. Pra mim, casei com a Úrsula. Eu casaria Sério? Com a Úrsula, mataria a Malévola e transaria com a Rainha Má. Tô nessa, eu tô nessa vibe. Eu mataria a Rainha Má, porque a Rainha Má matou o rei. Vocês lembram disso, né? Eu tô quem? O rei? Não, mano, mas aqui a gente não tá jogando ainda o nome das pessoas. Não, a gente vai transar, não vou casar com ela, então eu tô safe. Vocês vão transar com ela? Ah, tá, achei que era casar. Pergunta. Respeito. Malévola é essa Malévola, não é a Angelina Jolie, né? Não, eu acho que não. Que na Angelina minha Jolie... mente, a Angelina Jolie. Não, é essa daqui. Aí as coisas se balanceiam um pouco. Não, mas não eu transaria com a Úrsula, casaria com a Malévola e mataria com a Malévola? Eu casaria com a Malévola. A Úrsula pra mim é de vilã, ela empata com a Cruella pra mim, não sei se passa da Cruella, eu fico muito em dúvida não, sempre. Eu casaria com a Úrsula, mataria a Rainha Malévola e transaria com a Rainha Má. Nossa, 80% mataria a Úrsula, guys. Ah, não, mentira, peraí. Eu casaria com quem mesmo que eu falei? Com a Rayama. Casaria com quem mesmo? Olha a gordofobia. Nossa. Aí, guys. Gordofobia. Ah, gente, não, vai tomar no cu. Por que as pessoas estão matando a Úrsula? Ela é mó legal. Não, a Úrsula é maravilhosa. Ela consegue passar um batom debaixo d'água. Quem faz isso? Desculpa, ela já me ganha. Puta por conta merda. De... Eu, mas vamos lá. Gente, você sabe que a Úrsula é uma drag, né? É? Drag? Não sabia não. Não, porque eu não sei no filme, mas eu sei que no musical da Broadway já foi uma drag fazendo. Que da hora. E eu acho que combina super. Imagina a Ginger Minji fazendo a Úrsula. Nossa. Total. Vamos lá. Facíssimo também. Ó, a gente já percebeu que em todo podcast... vai ter coisa que o Gustavo precisa assistir. Eu vou sair com uma lista gigantesca. Breaking Bad. A galera não tava fazendo na clã. Foi um monte de coisa. O nosso cast era outro hoje, né? E tá aqui, ó. É, duplas do cinema e TV. Breaking Bad, tá escrito aqui. É, Breaking Bad. Não ia poder então, porque eu tentei criar que em todo podcast a gente precisa falar de Breaking Bad. Eu até o ver, né? É. Ah, cara, mas eu tava vendo. Aí depois você vai querer falar. Hã? Aí a gente não quer mais. É. Você tava vendo o quê? Eu tava vendo Brooklyn Nine-Nine. Ah, sim. Peguei pra assistir no carnaval e é muito bom, velho. Ah, eu parei ainda, preciso voltar. É bom mesmo. É bom pra caralho. É muito bom. Eu nunca assisti. Veja. Tá, vamos lá. Esses príncipes aí, mano. Puta. Ah, mano, pra mim são a mesma pessoa. Ah, mano, sei lá. Mas eu transei com o Eric, casei com o segundo e matei o último. É bem isso. É fácil isso aí. Cara, próximo. Eu nem sei, mano. Ah, mano, esse eu nem quero opinar, na real. É. Próximo. O próximo é ótimo. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Porque o próximo é Pateta, Pato Donald e Mickey. Puta, tá. Isso vai ser uma treta. Aí é difícil. Cara, com certeza eu casaria com o Pateta, melhor pai. Eu acho que eu transaria com o Donald, casaria com o Pateta. Mataria o Mickey? Caralho, o Mickey é fácil matar, hein? Matar o Mickey? Ah, eu gosto do Mickey, cara. Mas eu mataria o Mickey também. Porque transar com o Pato Donald, aquela bundinha que ele fica pra fora é complicado, né? Nossa, é irresistível, não é mesmo? É irresistível. Ah, mas se você parar pra pensar de matar... Os únicos que a gente mata nessa listinha aqui é o Pato Donald e o Mickey, que é rato com desgraça e o pato pra comer. Eu só... A Ju gritou lá do fundo. Mano, a Ju gritou lá do fundo, credo, quando eu falei do Pato Donald. Ela tá tipo em outra sala, tá ligado? Pergunta pra Ju aí, Victor. Qual a opinião dela? Amor, vem cá. Amor? Ela falou, peraí. Bom, qual que é o seu, Gabriel? Ah, meu, eu vou mudar um pouco essa história, hein? Não, vou não. Porque tem que matar o Mickey. O Mickey é insuportável. Transar com o Pateta... Não, transar com o Donald e casar com o Pateta. Não tem como. É meio óbvio. Que o Mickey não tem nenhum sex appeal. Não tem nenhum. É verdade. Mano, o Mickey é chato, velho. O Mickey é um amigo chato que você não quer ter. Imagina alguém chegar falando assim com você. Porra. Oi, amigão. Ah. Olá, você quer transar? Porra. Olá, Marinha, tudo bem? Ju. Olá, Ju. Vamos lá, Ju. Responde aqui pra nós. Muito você... importante. Transa, mata e casa. Pateta, Pato Donald de Mickey. Meu Deus. Ah, gente. Animação, não, né? Não tem uma diferença. Não, animação. É. Vamos lá. Não, personifica. Vamos lá, personifica o personagem. Mais alto, claro. Pateta. Você transaria com o Pateta? Putz. É, eu não vejo muitas outras... meu Deus, que coisa horrível. A bunda do Pato Donald é top, né? Não, isso. Não. Zoofilia, a gente aborda zoofilia aqui no nosso cast, não tem problema. Não, as coisas... Mata o Pato Donald, que sim. Por quê? Ah, porque tem um peninha, mas você não vai matar o Mickey, por que você não vai matar o Mickey? Porque o Mickey é meio caricato, né? Consigo fingir que é uma pessoa. Não, eu acho que o problema de matar o Mickey é que uma humanidade ia te odiar. Foda-se. Ah, mas caguei. Ah, não, mas se a humanidade te odiar, tu morre também, sabe? Como você vai viver com o Pateta? Não vai te defender. O É verdade. Ele é fofo, ele me faz bem. O que importa é eu não assistir. Você escolheu... Ah, quem escolheu, amor? Ai, você já escolheu diferente. Ai, Ju, você escolheu diferente, Ju. Você, Gu? Eu transaria com o Pato Donald, casaria com o Pateta e, e mataria o... Por quê? É. O Pateta é mó da hora pra casar, mano. O melhor pai do mundo. É, ele é engraçado, faz a gente rir, super simpático, como você falou, sabe? Tem vários fatores. O rostinho bonito é pra transar. Pessoa ele é um legal é pra casar. O Mickey, acho que mata porque é o Mickey. Gente, o que o Mickey vai trazer de vantagem pra você? É, me fala, Ju. O que o Mickey seria bom se você casasse com ele? Ah, ele é um bom marido, gente, né? Ele é casado, da onde? Inclusive. Com a Minnie? Pergunta pra Minnie. A Minnie tá sempre sozinha. Pergunta pra Minnie. A Minnie tá, ele nunca é presente no relacionamento aí. Casaria. É. Não, eu casaria com o Mickey. Eu casaria com o Pateta e tá bom, ficaria só com o Mickey uns dias. Um dia. Eu não vou falar. Ah, você exatamente. É, sem o lembrar. O Pato Donald. O Pato Donald tem sobrinhos pra cuidar e você tá matando ele. O Mickey não tem ninguém, além do puto, que é outro cachorro cujo qual o Pateta podia cuidar. É. Ele cuida mó mal dos sobrinhos. Mas ele cuida. Ele, o Mickey ele tem nada pra cuidar. Mas ele cuida. Ele ensina através do desafio. É. O Pato Donald. Gente, anos 80. Anos 90. Não, vocês estão. É verdade. Não é o mesmo? Não, cara. Não. Então, gente, vocês estão muito errados, tá? Por quê? Tem sobrinho chama tio Patinhas. Não, o tio Patinhas é tio do Pato Donald. O Pato Donald é tio dos três lá, do Zezinho, Luquinha e Mindinho. Mas o que aparece não é o Pato Donald, é o tio Patinhas. Pato não tem mãe, né? Oi? Não é? Não, calma aí, deixa eu ver. Eu não gosto, árvore, genealógica, Pato Donald. Será que tem isso, gente? Não é possível. Eu não gosto muito de aves, então eu teria isso. Como. Ah, não, mas transar com o Pato Donald é da hora. Com pena? Sério? Pensa aí nisso. Fica aí. Fica aí a questão. Fica com esse questionamento. Oh, é melhor que o caralho, tô achando. É, o Pato Donald, pelo que parece, ele é tio dos três louquinhos lá. Viu? Dos o Pato Donald é tio dos três. E o tio Patinhas é tio... É, não. Ih, caralho. Gente, achei! Vou mandar pra vocês, me ajudem aqui, ó. Calma aí, que eu tô mandando um link ótimo do Google. Cadê vocês? Ah, mandei, vocês não vem tiveram comigo. Que escolher entre... Viu? Patinha... Não, meu sobrinho... Não, nossa, gente, o... Ah, não, é isso mesmo. É, tá certo, ó. O Pato Donald é tio do Huguinho, Zezinho e Luizinho. Aí o tio Patinhas, ele é tio do Donald. Então, tipo, viu, o tio Patinhas é tio avô do Huguinho, eu peço perdão pelo vacilo. Nossa, sacou? Tio avô. O Donald tem uma irmã chamada Bumbela. Árvore patológica. Cara, a gente foi ver a árvore genealógica do Pato Donald. Parabéns. Nossa, ele é rico. Caguei também. Foda-se. Gabi, ó, pra você, o tio Patinhas é rico, hein? Ah, o tio Patinhas entrou na... Pera aí, o tio Patinhas entrou na equação? Não. Se ele entrar na equação, o desbalanceio é tão grande que eu mato os outros três. Sabe? Não tenho problema algum. Nossa, que puta paga do caralho você, hein, Gabriel? Meu Deus do céu. Gente, vocês estão percebendo os nomes maravilhosos da família do Pato Donald? Por favor, escolhe. Ah, que isso aí, eu quero escolher um desse. Escolhe o quê? Vocês escolheram entre pessoas? Ai, quase. Ah, eu não tenho escolha pra mim. Eu gosto do Tarzan, daquele carinha do. Ah, da dos outros? Caraca, as duas estão junto. Ele é o George, mas é o tipo Tarzan, mesma coisa. Gosto dele. A gente viu as estatísticas? Gênio, Tritão e Fera. Quem você casaria, quem você mataria? É, essa é uma dúvida que a gente tá tendo, Ju. Ju não é a Ju, galera. A Ju é outra cônjuge. Cadê a Ju? A Ju está em sua cama, ela já passou por aqui. É que nem, sabe, é que nem escola de samba. Passa e vai embora e vai pro próximo. Entendi. Putz, então, né, infelizmente eu teria que escolher. Putz, fica difícil. Ai, Ju, pegaria não, o Will Ju, Smith. Tem o mesmo gosteio, Ju, vai. Ficaria... Não, Ju, tá errado. Eu casaria com o Tritão. Animação, Ju. É, você não... Ah, mas eu não consigo mais desvincular. Não, consegue, foca aí. Foco aqui? Tá bom, tô focando. Não, é muito... Gênio, Tritão e Fera, como tá aí. Putz, é que o carinha ali tá velho, né? Tem isso que não tô. Mas ele é sexy pra caralho. Ele é sexy? Ah, eu casaria com ele mesmo, porque. Ah, e o outro é muito engraçado, né? Não gosto tão engraçado. O gênio. Não gosto tão engraçado. Eu não entendi muito bem o que significa. E a. Ah. Não, a fera não. A fera eu mato porque. Não, fera eu mato porque. Ah, não, né? Não tem como, não tem como. Meio esquisito, muito romântico. Ai, não gosto. Muito romântico. Tá bom, então, gente. Pra saber quem que a gente escolheu, você ouve o cast depois, pode ser? Tá bom, então. Nossa, tá, acompanha então. A semana que vem no feed, tá? Quinta-feira, ó. Tudo bem. Gente, então, tá. Vocês precisam ver a estatística do Mickey Patata e Pat Donald. Gente, não, só vou falar uma coisinha pra vocês. A galera, nas estatísticas, tá dando que transaria 37%, ganhador, Mickey. E no casaria, 57%, Mickey. E no mataria, por último, Mickey. What? Por que a galera gosta do Mickey? É, tem uma galera que gosta do Mickey, né? Ah, mano, sei lá. Porque ele tem um nariz. Não, o Mickey tem um nariz. Mano, qual a utilidade de um Mickey? Não dá. Transição! Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon. Qual é o seu teste aí que você mandou aí? Tá no link também, tá, galera? É, escolha 6 pokémons e diremos qual fantasia sexual você vai realizar um dia. Aí na primeira pergunta... Peraí, só uma pausinha. É que o subtítulo desse negócio é Scorbunny, Swobble, Grookey, foda-se. E Pikachu vão te surpreender. Vamos ver. Vamos lá. Eita! Aí a primeira pergunta é, vamos começar com um dos novos pokémons. Aí são os 3 pokémons da nova geração, que ninguém sabe o nome, não tem carisma nenhum, mas aí a gente escolhe. Eu vou no de fogo. Posso começar? Porque assim, o de fogo, ele é o mais bonitinho, porque ele é um coelhinho. Eu gosto de pokémon de fogo, sempre gostei. Mas... Sim, eu sempre gostei. Tem que lembrar que o Sumble, ele é uma clara referência ao Just Do It do Shia LaBeouf. Do it! Just do it! Então, fica difícil. Mas você eu vou no Sumble, Google, então? Porque ele tem cara de tonto. Eu vou de Sumble, cara. Eu vou de Scorbunny, porque eu sempre peguei fogo inicial e eu tenho um coelho agora, então. Eu vou de grupo, porque ele é fofo. O meu argumento é... Make your dreams come true! Just do it! O primeiro, Charmander, Charmeleon ou Charizard. Qual o primeiro? É, o segundo teste. Escolha o primeiro, vai escolher o Charmander, então. Charmander. Caralho. Charmander. Eu vou no Charmander porque tem um proveito melhor do Pokémon, caralho. Porque... É, oi? Tem que escolher o Pokémon. Você vai escolher... Eu vou escolher o Charizard. Eu vou escolher o Charizard porque é o melhor Pokémon de todos. Não, depois tem, vamos ao segundo Pokémon. Agora entre Squirtle, Wartortle ou Blastoise. É, vamos no do Charizard, então. Eu vou no Charizard. Eu vou chamando. Eu vou chamando porque eu vou ter o Charizard ali na frente. Você é investidor. É, eu sou assim. Eu gosto de criar um apego porque o Pokémon fica mais inteligente. Eu gosto. Eu vou no Wartortle, que eu acho mais maneiro. Eu vou no Arthurton também, porque eu acho ele mais legal. Certo que o Squirtle usa óculos escuros. Puta, mas isso o Arthurton é um puta diferencial. O Arthurton é... Ele depois vai evoluir, ele usa. Eu vou de Arthurton porque ele tem cara de puto. Eu vou de Squirtle porque ele é fofo. Agora o Arthurton... Bulbasaur, Ivysaur... Não, o Arthurton ele é tipo tartaruga de guerra. E aí ele tem tipo umas asas de anjo na cabeça. Ele é o Hermes. Parece o... Ele é o Hermes, fez todo sentido, parabéns. Ele não os bichinhos do Mario? Sei lá, eu tô viajando. É porque lá são tartarugas também. Vai, Bulbasauro. Ivysauro ou Venusauro? Pô, mas esse eu, como eu gosto de equilibrar... tá diferente mesmo. Tem um negócio na testa aí que eu não conheço, hein? Tá com um cipózinho ali, diferente. Quem? O Venusauro? O Venusauro. Ele sempre tem isso aí, gente. Pode procurar. Não, mas na cabeça não. Sim, esse cipó também não tem, não. Essa folha rosa, sim. Não tem. Não, a folha rosa tem. Das costas, sim. Não, a rosa não tem também, não. Das costas, tem. Ah, da cabeça, vocês estão falando? É. Da cabeça, isso. Ah, isso é a mega evolução dele, não é? É, deve ser. Pros jovens aí... Eu acho que é a mega evolução. É, porque ele também não tem esse cipó também no coqueiro. Então, aí. É porque no... Acho gente, que a partir do caralho é o que eu tenho. Então, gente... Bom, eu vou de Bulbasauro. Eu vou de Bulba porque... Não, eu vou de Venusauro. Eu vou de Venusauro. Eu peguei... Tá bom. Nossa, estamos bem igual, hein? Parabéns. Chegou a hora de optar. Pidgey, Pidgeot ou Pidgeot? Pidgey é pomba, pomba da doença. Eu dei o pomba. Eu vou de Pidgeot. Então eu vou de Pidgeot. Porque o topete dele é mais da hora. Total, Pidgeotto. Mano, é o melhor nome. Pidgeotto! Agora outro, mano. Pidgeot. É. Eu nunca entendi. Eu sempre achei que o Pidgeotto era a última evolução, porque ele é um nome mais legal. O nome é mais comprido. Só que ele meteu um blindadão aqui, né? Tá com blindado. Tem um blindado. É que o blindado do Pidgeot, ele já tá com personalizado com a corzinha. O outro. Ele é tipo Super Saiyajin 3, já é com cabelão. Mano, o Pidgey é. Nossa, um Pokémon tão inútil. Vamos lá. Nossa, é verdade. Agora, pra fechar, esse foi do que, Gabi? Clássico Pikachu? Eu fui no Pidgeot, o final. Beleza. Aí, Pikachu ou Raichu? Cara, não tem como. Não tem como não botar em Pikachu, né, Eu vou no Raichu. Eu vou no Raichu. Eu vou no Raichu porque é mais da hora. Consiga isso! Porque ele é um Pikachu chato! O Pikachu é o Harry Potter de Harry Potter. Ele é chato pra caralho, ninguém gosta dele. Não, não é nem essa questão. Eu vou levar isso como uma ofensa pessoal, Will. Não, mano, para. Eu vou levar isso como uma ofensa pessoal. Não, mano, até o Pichu é nada daquele. E o Pichu é sua cabeça. Eu vou de Pikachu, porque esse daqui é o Pikachu Fitness, não é do começo que ele era gordinho. É, tá? Mas se fosse então, gordo, agora... ele ia dar mais valor. Porque gordo é... Eu tinha esquecido do que era esse teste. Eu tinha esquecido do que era esse teste. Eita porra! Vamos nessa, vamos lá. Eu tinha feito esse teste antes e tinha dado... O Will, começa. O meu? Começa aí, Will, vai lá. Você tirou sexo na água. Você é uma pessoa aquática. Você viu? Você tá vendo que faz sentido. Faz sentido com o teste anterior. Eu acho que eu tô muito errado. Eita, Ariel! Ai, caralho. Você tirou o teste da água. Você é uma pessoa tão aquática que um dia vai realizar o sonho de transar bastante na água. Gostei do bastante. Ei. Legal aí. Tomara. Quem sabe? Ficar com os dedinhos tudo enrugadinho. Pô, os dedos tá bom. Vamos lá, o meu eu tirei sexo com BDSM. Nossa! Quem não sabe o que é BDSM, não posta no Twitter. O que é BDSM? Posta no Twitter. E manda o print, manda tudo para nós. Marca nós. Pergunta pra sua mãe. Faz que deu Macron. Pergunta pra sua mãe. Sua mãe deve saber o que é BDSM. Fala, mãe, o que é BDSM? Vai lá e pergunta pra ela agora. Ela vai te responder. Ai, vamos lá, então. Minha descrição é a seguinte: você não pode contar para ninguém, mas sonha em utilizar velas, correntes, cordas, chicotes e outros instrumentos sadomasoquistas. Juliana! Um dia você vai usar e abusar de tudo isso e muito mais, e mais um pouco. Eita! Vamos manter nessa daí. Eu não vou nem comentar, porque provavelmente minha mãe vai ouvir isso aqui. Então, vou nem comentar. Tá, vou deixar essa aí. Dona D, você tá vendo seu filho? É isso, né? É pra isso que a gente bota filho no mundo, né? É pra isso. É o que dá orgulho de ver o filho crescer. Ver o filho falar merda. Ai, velho. Meu Deus. Vamos lá, Gabi. E você aí? Ai, gente, eu tô tranquilo. Eu tô muito safe. Porque eu tô sexual ar livre. Viu? Eu sou muito... Tem aquele Pokémon que é esse aqui. Prepare. Abraça a árvore, filha da puta. Prepare-se, um dia você vai estar ao ar livre e transando gostoso. Cuidado pra ninguém te ver, a não ser que você queira que isso aconteça. Eita! Essa puta cana aí. É um puta, hein? Ai, caralho, nego compartilhando as intimidades tudo. Olha as ideias. Parabéns. Então é isso, galera. Esse foi o podcast dessa quinta-feira. A gente espera muito que vocês tenham curtido, gostado, acompanhado, feito quizzes e tudo mais que pode tirar de proveito de um conteúdo como esse. Como a gente está começando, esse é apenas nosso segundo podcast, a gente conta muito com a ajuda de vocês para poder evoluir e aprender. Então, a gente está esperando muito feedback de vocês pelo nosso e-mail e redes sociais. Nosso e-mail é aiequetapodcast@gmail.com. Vai estar aqui na descrição também, vocês podem pegar, independente do feed que vocês estiveram vindo, no Spotify, Blogspot, aonde tiver, vai estar lá na descrição. Então é só pegar o e-mail, assim como a rede social também, que no momento a gente está seguindo com o Instagram, @aiequetá também. Segue a gente lá, comenta as nossas fotos. Se for xingar, xinga com carinho, tá, gente? Porque ninguém merece hater na internet, ninguém gosta disso. Então, a gente espera muito essa ajuda de vocês, beleza? E pra continuar a conversa também, se vocês quiserem conversar pessoalmente com a gente, nossas redes sociais estão aí também, não é? Vitor Spúvida, como você tá aí? Eu tô no Twitter, @VictorSpúvida, e no Instagram, Victor_Spúvida. Tá tudo aí, a galera vai poder me achar aí, tá? Isso aí. Assim como nosso querido Gustavo William, ou Gustavo William, como eu devo te chamar? Eu não sei ainda. Se eu te chamo só de William, Gustavo William ou William Gustavo? Chama de Gustavo dela, por favor. É o nome que eu adoto em todas as redes sociais, na vida e tudo mais. Eu odeio o William no meu nome. Tá bom, Will. Ok, Will, a gente para de chamar de Will. Pode ficar tranquilo. Tá como Gustavo William. Tá como Gustavo dela, com. Mas tá Gustavo de quem, querido? A gente conseguiu colocar na mente dele que ele chama o William também. Tá como palatos, porra do caralho. Então, gente, no Twitter e Instagram, que são as redes que eu mais uso, tá como Gustavo Underline dela, DE3LZA no final. E é isso, mandem feedbacks, por favor, falem o que vocês estão gostando, se a gente errou, como a gente pode melhorar, porque, de verdade, a gente só tá querendo entregar algum cast para entretenimento de todos, fazendo vocês seguirem um pouquinho e sair da mesmice do dia a dia. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. O nosso cast é um cast feito de coração, então a gente não tá mirando altas montanhas. Lógico, se as altas montanhas vierem, a gente vai estar escalando ela. Só que a gente tá fazendo isso de... Mas a gente tem muito amor e boa vontade. A gente tem muito coração, exatamente. E por e-mail também e tudo mais, vocês podem mandar sugestões de cast, também são bem-vindos, o que vocês quiserem. Caso eu percebi no último cast que eu fui a pessoa mais babaca do último cast, todo mundo me odiou, porque eu tenho certeza que na hora que eu tava falando de Bohemian Rhapsody, metade das pessoas que ouviram vão sair. Assim como hoje metade das pessoas que ouviram o Bolsonaro vão sair também. Mas pode me seguir em todas as redes sociais, eu tô lá, eu tô no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Qualquer um que você for procurar é @Gacévila. Tá todos Gacévila, porque eu tenho um padrão, eu tenho uma marca. Desculpa aí, galera. Ai, então é isso. Essa semana é isso. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo. a gente vai tentar ao máximo entregar pra vocês os podcasts todas as quinta-feiras, isso aí, português brasileiro, todas as quintas-feiras. Então vai sair no seu feed, vamos tentar alcançar mais feed ainda. Por enquanto a gente tá no Spotify e no blog, é isso, Gu? Não, Gabs, a gente ainda só tá no Spotify, acho que até quinta, quando sair esse cast aqui, a gente já vai estar em todas as plataformas, como Google Podcast, Beyond Podcast e tudo mais. Então você vai estar ouvindo esse podcast em quase todas ou todas? Posso falar todas? Todas, fala todas, mente mesmo. Depois todas as plataformas, porque se você tiver uma plataforma X, a culpa é sua. Eu não sei como você conseguiu arranjar. Se você tá ouvindo esse podcast, você tá na plataforma. Então parabéns, você tá ouvindo a plataforma X aí. Mas a gente tá tentando alcançar o maior número possível. Exatamente, você tá ouvindo aquela torradeira sua, parabéns. Então, eu desejo boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, o que for. E até o próximo aí, aqui tá. Até mais, tchau. Falou, guys. Amo vocês. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o meu poder tudo transformar. Vamos mudar o tema agora. Muda o tema agora, teste no BuzzFeed, foda-se. Yeah! Podcast é nosso. Ai, eu amo isso, gente, eu amo vocês. Podcast é nosso, foda-se, faz o que nós quisermos. Eu nem conhecia esse teste do BuzzFeed, vocês acreditam? Mentira. O quê? É sério, eu não conhecia. Meu Deus, você mora no final do interior. Não, para. Não é possível, cara. Você meu adotou Deus. A pessoa do interior. Não, não dá. Não. Meu Deus. É sério, guys. Foi mal. Peço perdão pelo vacilo. Menino, tá, vamos lá. Então entra no vacilo. Vamos fazer. Não, todo mundo. Vamos lá.